Central Serra Delta Lima, é a posição 9 do pátio 3. 9 do pátio 3, manda o gráfico. Cara. Alfa Tango Tango, seu solo aos 3-0. Livre direita, chama solo no 219. Certo, solo Salvador, Xané 6259. Sentirei fora, mas saiu de fora, deixando Guarulhos, posição 01, solicita autorização de tráfego. Oxenar 6259, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista no zero, curva à direita, saída Dael, Leda, Eudes, Upper Zulu 44. Controle 119.8, código transponder 5121. Oxenar 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, circulagem da pista no zero. Curva direita, Dael, Leda, Eudes, Upper Zulu 44. Controle 119.8, transponder 5121. Correto na estacionamento táxi. Alfa Tango Tango, está autorizado para seguir o táxi via Kilo Pat 3. Qual o número 9 autorizado, reporte para o táxi. Vamos lá para o táxi, 9.0. Tango Tango, prossiga. Ok, está autorizado o acionamento, aguardando para iniciar o táxi. Alfa Tango Tango. Salão Salvador, gol 1940, 170 a bordo, 3:30 de autonomia, alterando Galeão, instituição táxi. Copiado, Galeão 3:30, 170, autorizado táxi, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera, torre no noite, décima 62. Táxi principal, Índia Alfa, 18:62, gol 1940. Alfa Tango Tango, está autorizado a prosseguir o táxi. Reporte para ingresso no pátio principal. Solo Geral, trem a Delta Lima, carqueando, posição 9 do Pátio 13, grato, uma boa noite. Gente, uma boa noite, Geral. Autorizado prosseguir o táxi via pátio principal, Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Salvador, gol no 273, pushback, acionamento. Gate 3, autorizado, reporte para o táxi. Para o táxi, 273. Mais. 080 graus com 08 de repouso na 10, na 3603. O caminhão da Shell passou aqui em nossa frente, bem próximo. É, nós estamos no visual aí, esse pessoal orientado a ceder a passagem para as aeronaves, que nessa via aí, o pessoal é orientado que dê a passagem para a aeronave, realmente para o próximo. A saída prevista, a aeroteatro do voo funerário. É o 3197, tá questionando? Isso, é o 3197. Ok, desejo com a autorização completa. Pois não, 3197, não está correto. passado. Ok, então 3197, autorizado Galeão, nível 380. Decola a pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, grid, Zulu no zero. Frequência do controle 119.8, código transponder 5142. Correto, neste estacionamento táxi. Para o pushback acionamento, o Oceaner 6259, na número 1. Na 1, aguarde para iniciar 6259. Aguardando. Alfa Tango Tango autorizado, cruzamento pista no 7, com destino ao PAT 5. Boa noite. Na escuta, 940. Pronto. Prossiga. Tá pronto pra decolagem ou ainda vai fazer o check? Pronto pra decolagem, 940. Ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém cabeceira no 0. TAN 3603 no Solos 43, direito no 219. 219. Tá com 180, 3 horas e 15, Campinas, todo táxi. Campinas, 3 e 15, 180, autorizado táxi India Alpha, teu ponto espera, pista no zero. Meu ponto espera, 3198.62. Autorizado táxi, ponto espera, 2862, 0273. Boa noite, TAN 3603. TAN 3603, boa noite, táxi via Alpha Juliette, para o gate 07. Alpha Juliette, para o 7, TAN 3603. Oceaner 6259, atenta 737, agora ingressando na Índia, autorizado push, apoio táxi. Ok, atenta 37 na Índia, autorizado push, chamada táxi 6259, obrigado. Guno 940, puxando 0, guarda. Guno 940, tem livre decolagem, pressão no 0, 100 graus com 08 nós, é o vento. Obrigado, 0940. Sou em Salvador, uma boa, Guno 273, ponto espera pronto. Guno 273, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém na 10, 273. Guno 940, 46, decola, 109.8, controle, bom voo. 109.8, bom, bota mais. 1273, tem livre decolagem, pistão no zero, vento 100 graus com 09 nós. Livre decolagem, gol 1273. Para o táxi Oxenã 6259, temos 123 a bordo, alternando Galeão com 4 horas. 198, bom voo. 198, bom voo, 23, boa. Índia Alfa, ponto de espera 186, muito obrigado, até logo. Até mais, bom voo. Salvador, muito boa noite, Oxenã 6259, ponto de espera da 10, pronto. Oxenã 6259, reportou pronto? Afirmo, senhor. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus com 09 nós. Sente, autorizado, alinhar e decolar da pista 10, o 6259 do Oxenã. 6259 ao 53 decola, 198 ao controle, bom voo. 198, obrigado, 6259. Torre Salvador, muito boa noite, bom 776, 2 milhas de terra, baixado, trabalho. Voo 1776, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus com 1-0 nós, o altímetro no zero no 3, confirmando o trem chegado. Afirmativo, baixado, travado, sem conversa, livre pouso, voo 1776. Autorizado, reporte para o táxi. Afirmativo, já avisou com o campo, o Mac Bravo informe? Afirmativo. Reporte final, pistão no 7, altímetro no 0, no 3. Para cheque, o vento 100 graus com 0,612 nós, Mac Bravo informe. Uniforme, chama a final da missão, no 7. 776 no solo ao 58 direito 121 decimal 9. 776. Solo Salvador, boa noite, bom 776, livrou nossa escuta. Bono 776, prossiga táxi via taxi. Alfa, reporte para ingresso do pátio principal. Alfa, reporte para ingresso do pátio principal, Bono 776.